raças são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperando. Miséria, miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. Eu não sou bala de bilhar, mas era um sinucão. Eu não sou bala de bilhar, mas era um sinucão.